Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de coração. Eu comecei a mostrar, que já falei muitas vezes aqui, a ligação existente entre o Velho e o Novo Testamento, principalmente com o Apocalipse. O que nós temos que mostrar que não existe. Pode até ligar a luz lá, que eles precisam ler. Tem gente com a Bíblia lá atrás. Ó, liga a luz lá, por favor. Porque é o sistema dos vasos comunicantes, né, Lidiane? A Lidiane sabe. Ah, não, é a Claudilene, né? É menorzinha. Até as criancinhas na LBV sabem que tudo tem uma ligação. Imagine um governo todo partido. Jesus disse, uma casa dividida não reina. Então a palavra de Deus dividida também não vai reinar nunca. Vai entrar em choque. Ontem eu citei várias passagens, rapidamente. E hoje eu vou lê-las. E quem quiser falar ou comentar, a tribuna é livre. Por que nós podemos acreditar nas profecias do Novo Testamento, principalmente no Apocalipse? Em primeiro lugar, porque se dermos fé a Daniel, teremos que dar fé a João Evangelista, porque o Apocalipse tem muito a ver com a linguagem profética de Daniel. E Daniel é o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. João Evangelista, Novo Testamento. São a mesma individualidade com duas personalidades. E Daniel voltou mais tarde como João Evangelista. Os profetas e o fim dos tempos. E muita gente pensa que o fim dos tempos só consta do livro das profecias finais, porque a maioria nem sabe que Jesus fez um discurso sobre o fim dos tempos. Quando tem ideia, tem do Apocalipse, que é uma coisa misteriosa, suspeitosa mesmo. Vamos lá. Profeta Isaías. Os profetas e o fim dos tempos. É Apocalipse para os simples, sim, senhor. Profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Isaías está mais ou menos no meio, assim, da Bíblia. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer dizer, as profecias vão se cumprir, quer os homens as ouçam ou não as ouçam. Imagine que Deus vai mudar o seu planejamento por causa de dois ou três primitivos, ou duas ou três papalvas. Não, não pode. Ih, você é tão violento. Não, eu estou chamando a atenção para a turma deixar de ser primitiva ou papalva. É fim dos tempos, meu irmão, está feito. Minha irmã, está feito. Observe o que vai acontecer no mundo. Não vai haver vencedores fora do Cristo, não. Os homens puxam assim um fiozinho, aí vem uma avalanche de fatos que eles não seguram. Porque a semeadura foi livre, mas a colheita é obrigatória, diz muito bem Ramatiz, certamente inspirado no apóstolo Paulo, que disse, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Estão aí acompanhando? Estou indo para vocês darem uma olhada no livro. E agora é só Isaías, hein? Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 22. De uma Bíblia para outra, existe às vezes pequena diferença de palavras, mas o sentido é o mesmo. trazei e anunciai a nós as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos também as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o seu fim. O irmão Zarur, que tem muito a ver com o profeta Isaías, para quem enxerga um palmo adiante do nariz, disse muito bem. Aliás, ele diz o que está contido aqui no Isaías, que eu acabei de ler, né? Capítulo 41, versículo 22, ele diz assim: a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Eu cresci vendo discussão de espiritualistas, de religiosos, defendendo o livre-arbítrio puro, purinho, e outros falando no determinismo, e alguns chegando ao fatalismo. Zaru juntou livre-arbítrio e mostrou que com o nosso livre-arbítrio nós criamos o nosso determinismo ou o nosso destino fatal. Livre-arbítrio. A lei divina, julgando o passado construído pelo nosso livre-arbítrio, e homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Determinismo. Juntou livre-arbítrio com determinismo. Só gênio faz uma coisa dessa. Desencadeou um processo para que o Brasil tenha uma religião própria, uma filosofia própria, uma ciência própria, uma política própria, uma economia própria, sem ser xenófobo, que ele pregava o novo mandamento. O mandamento novo manda confraternizar, mas não manda ser otário, nem ser escravo. O Brasil não nasceu para ser uma nação escrava. Ele veio iluminar o mundo, mas pela iluminação do Espírito. Eduardo Lindo previu aquela liderança espiritual. Está na América do Sul, dizia ele. A única coisa de que tenho certeza no que vos estou prevendo é que o espírito da América Latina está integrado nesta profecia. Onde é que está o Brasil? E a Legião da Boa Vontade? No Brasil. Então vocês já sabem o que temos que fazer. Iluminar a consciência deste povo. Isaías capítulo 42, versículo 23. Chegaram lá? Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois. Aí eu perguntei: Paiva, quererão eles conhecer o desconhecido que pelos milênios fez com que espíritos iluminados se estorcessem no afã de alcançar a revelação que agora o Cristo deseja passar aos legionários? Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Isaías é formidável, quer ver mais? Profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. Vê como é que eles falam claro? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Vocês sabem que isso aqui dá trabalho, não é? Por que eu estou juntando isso aqui? É por amor a vocês, para que vocês se fortaleçam na pregação do Apocalipse. Agora está aqui, vai lá no Apocalipse, vejam só. Escutem. Isaías 46, versículo 9 e 10. Chegaram lá? Estão gostando? E vão marcando aí, senão daqui a pouco vocês não sabem mais. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Quem estiver estudando o Apocalipse, lembre-se do Velho Testamento. O velho Zaru dizia que sem o Velho Testamento não há novo, e muito menos Apocalipse. Ó, aí nós depois vamos entrar no que ele falou, vamos entrar pelas trombetas adentro, pegando pregações dele, palavras nossas, a palavra dos guias espirituais, dos grandes da interpretação do Apocalipse, os hermeneutas, os exegetas, os analistas mais profundos e sérios. Vou trazê-los todos a esse microfone. Mas vou trazer na palavra que eles escreveram, que eles voltaram para a parte espiritual, muitos deles. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Lembrai-vos que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Agora vejam que coisa formidável. O profeta está no Velho Testamento, que é o princípio da pregação da palavra de Deus. E o Apocalipse está onde? No final. Olha aqui a ligação. Que anuncia o fim desde o princípio. Que anuncia o fim desde o princípio. Ah, perceberam? Prossegue Isaías, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Portanto, a profecia. E como é que a gente pede a Jesus para botar nos nossos olhos a sua visão e ele vai mostrando? E olha que eu tenho que administrar de beber, tenho que viajar e consigo tempo. Como é que a gente que não, diz que não tem tempo e vive pedindo tempo? Pois agora está feito. A colheita tem início. Amós, capítulo 3, versículo 7. Isso os soldadinhos de Deus sabem. Deus não faz nada, coisa alguma, sem antes avisar os seus servos, os profetas. Isaías, voltamos para Isaías, capítulo 48, versículo 5. 48, versículo 5. Por isso te anunciei os fatos desde então, e te fiz ouvir sobre eles antes que acontecessem, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição, o mandou. Significa que Deus é que avisa. Deuteronômio, e tem a ver muito com Apocalipse, é um dos livros do Pentateuco Mosaico, capítulo 11, versículos 26 a 28. Eis que hoje ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Alguém se lembra que palavra do irmão Zarur isso aqui lembra? Recorda? Tem a ver com o novo mandamento. O novo mandamento de Jesus é? Formidável. Uma salva de palmas para vocês. Adorei, adorei. Estou me sentindo realizado. Aí eu botei aqui, ver Isaías, capítulo 56, versículo 6 a 11, não deu tempo. É que eu me lembro assim, às vezes fico bobo. É a ajuda dos Espíritos de Deus. Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Será um dia conhecido do Senhor, o julgamento final. E Jesus,